JC, Doladi. Tá na rua, fala o quê? Mão pra cima, fala o quê? E os malos fala o quê? Vagabundo, fala o quê? Tá na rua, fala o quê? Mão pra cima, fala o quê? Vagabundo, fala o quê? Todo mundo fala que vagabundo tá ligado, pesadão no rolê. A rua toda conhece, é só ligar JC. As mina que se envolve pra de cá se envolver. E se cola rastão, a gente põe pra correr. Porque a rua já conhece, viu? O bonde e firmeza tá ligado, tio. Tô em outra pegada, eu tô correndo a mil. E tô fica ligado se ainda não ouviu. Aumenta o volume, fica quente a sessão. Quem é da rua já sabe e não ramela não. Porque da pista pra rua e é da rua pra pista. Fica ligeiro, tiozão, porque nós é terrorista. A gente toca fogo na pista. Toda mina que cola pra gente é bem vista. Ela fica quente, não trisca. Vagabundo que até era, toma a porta, mas arrisca. Chispa, as minha tá ligado que é nós. Ela ouviu o refrão, reconheceu minha voz. Nota se é da rua, então pode acreditar. Tô dominando o mundo ouvindo JPA. Tá na rua, fala o quê? Mão pra cima, fala o quê? E os mano fala o quê? Vagabundo, fala o quê? Tá na rua, fala o quê? Mão pra cima, fala o quê? Fala o que? Dólar de é foda. Vê que eu tenho o poder e vem dizer que é moda. Porque eu tenho proceder, isso te incomoda. Vou lutar, não vou ceder, então sai da roda e vaza agora. Porque na pista ou na rua, boto banca, rima que espanca, então fica na sua. Rima crua sem efeito, do meu jeito verso feito. Quase no improviso e mesmo assim não tem defeito e treme o chão. Sem parar nem tropeçar, não vou pensar em perder nunca. Minha meta é superar, todo dia eu vou tentar. No fim vou compensar, o tempo aqui perdido pra fazer o rap virar. Boto mala, não dou bala, sem balas, mina fala. Que é tipo de item, onde vem os bingo rala. Bala que é rima, armamento que fascina. Tanta gente envolvida que parece uma chacina. E na frente, consequente, por ser quente, não me tente mina. Pois arrisco que não aguente, eu no banco diferente. Eu sou desde que eu nasci, não tem Yang, não tem Liu. Original é dólar de, vai! Tá na rua, fala o quê? Mão pra cima, fala o quê? E os mano fala o quê? Vagabundo, fala o quê? Tá na rua, fala o quê? Mão pra cima, fala o quê? Vagabundo, fala o quê? Todo mundo fala o quê? Isso mesmo, moleque! Firmeza Game, Nefasto Doladi, King Hall, Digital.